pedindo que realmente a nossa canção chegue até o nosso arinho, por Nossa Senhora. Seja um curioso que agrade os ouvidos. Vamos cantar. Quem é que ama como a aurora, temível como o Edu em olhar, brilhante igual a lua, mostrando os seus, minha fica o Senhor, mito e quando passava, as pessoas jogavam pétalas de flores. Por isso, para receber a imagem, nós vamos jogar as pétalas, as flores aos pés de Nossa Senhora. Mas, padre, eu não tenho como, eu não tenho flores. Ora, Maria não se agrada com flores, mas atudes, essas boas obras. Então, olha para dentro de você, espera o andor aí um pouco, você tem feito. O que de legal feito que você gostaria de entregar à Nossa Senhora? Sabe, os pés de Nossa Senhora é meu presente, são as minhas virtudes, são um bem que eu tenho feito, os atos de misericórdia que eu tenho, os atos de bondade que eu tenho realizado. Eu acho que é perdão pelos atos que fiz, mas quero te entregar as minhas e os méritos das minhas, tudo de bom que eu tenho feito. Então, assim como as rainhas eram acolhidas nos vilarejos com as lançadas ao chão, nós agora vamos lançar nossas boas flores, que são as nossas virtudes, a Nossa Senhora, enquanto o andor vai para. Só guiava como a aurora, temível como o exército em ordem de balear, brilhante como a lua, me glorificou, espírito exalta. Viva! Maria, mas nós queremos entregar de bom que a gente tem. Nós sabemos condições de fazer, mas consegue a graça nesse filho para que a gente fique o bem, seja o sim, para que a gente consiga ser mãe. Muito obrigado, nossa, receber esse ramalhete de flores. São as nossas virtudes, o bem que a gente tem. Eu entrego o meu sacerdócio, eu tenho buscado o bem corretamente. Recebe, Maria, é a minha rosa, com os teus pés, que seja como tantas outras flores, a maternidade, a paternidade faz. No que a senhora recebe ao teu filho Jesus, temos certeza que, se a entregue ao teu filho, ele fez em ti grande a honra e toda a glória, pelos dos séculos. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Momento tão lindo dessa procissão, nós vamos sentar, só vou trocar a casula e nós vamos começar a Santa Missa, tá bom? De dedilhar aí, tranquilinho, enquanto eu vou ali, o hino de agora. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, Mãe leal da fé, seu nome é Maria. Olhos para o céu, eles construíram a noiva. Mãe da obediência, da graça e do amor, homem se rende. Cristo, irmãos e irmãs, dias de oração, mães do Senhor, após a Jesus Cristo, diante dos ainda tração do cuja aversão pela unidade dos oração de Pentecostema, unicamente das mães de Jesus. Lembramos nossas mães, junto voo de nosso convívio. Missa será seleções. Ferreira Martins, Luiz Ferreira, Manuel Ferreira, Prazeres Martins Frederico, Silvério Martins Frederico, José Luiz Lopes, Maria dos Santos, David Campos, falecidos da família Fernandes e Frederico, José Correia Júnior, Ernestina Rodrigues Correia, José Rodrigues Matos Correia, Iracema Rodrigues Matos Correia, Olindo Guida Matos Correia, Fausto Rodrigues Matos Correia, Diva Matos Correia Carvalho, Jaime Fernandes Carvalho, Luiz Alves Baraúna, Laurinda Correia Baraúna, Cibeles Barbosa Rodrigues, Margarida Maria Belo, Joana Duarte Freitas Belo, Maria da Assunção de Souza, Armandina de Lourdes Suzana de Souza, Jorge da Cruz Alves, José Castanheira Filho e Maria de Lourdes Belo, em ação de graças a Santa Filomena por uma graça alcançada, em ação de graças pelos aniversários de Isabela Natal, Herbert Bebert, William Leite e Pedro Leite. Fiquemos todos de pé para os leitores, coroinhas, cerimoniais, ministros e o nosso celebrante, Padre Daniel. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar. E de coração rendido, dia a dia se entregar. Com os olhos para o alto, da repente está a vida escondida. E pro céu, olhe longe o mundo, busque por vejo cruar. Na agonia vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a virgem nu, onde está. Santo voar, tudo vamos usar. Meu nome, eu sou o Pai, atuo um salve pelo... Muitos realmente já me conhecem, que ele 21 do morar, outros nem tanto hoje. Por quê? O Padre João e o Padre Cristóvão tinham um compromisso fora do Rio de Janeiro, e o Padre Jacinto ficou responsável por esse final de semana, celebrando as missas. Mas aconteceu o acidente dele, ele quebrou o tornozelo e por isso não pode celebrar a Santa Missa, não é ficar. Ele está bem, Deus fez a sua acompanhado, ele está morando ali no destino. Semana faz, eu tenho certeza que tem sempre alguém para receber nessas que já foram lutar, que são por para que corde. Em nome do Pai do Santo, a comunhão do convosco, de amor me revise por nossas faltas. Piedade de nós, piedade de nós, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade.

até que cheguemos todos juntos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para a aclamação ao Evangelho. Exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. É bem verdade que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, no dia 13 de maio, nós iniciamos essa celebração honrando a Virgem Maria. Calhou coincidentemente, de forma providencial, que no dia 13 de maio fosse um domingo. Então nós saímos em procissão, acompanhando a imagem de Nossa Senhora pelas ruas aqui do nosso bairro, rezamos, intercedendo pelos nossos vizinhos, nossos amigos. Mas hoje a festa mais solene não é uma festa mariana. Nós estamos celebrando a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. O que quer dizer a ascensão? Depois da sua história conosco, depois da sua história na terra, o Senhor Jesus retorna para a casa do Pai. Os relatos bíblicos que acabamos de ouvir, tanto Atos dos Apóstolos como a conclusão de Marcos, testemunham que Jesus sobe, retorna aos céus. Bem, eu acredito que cada um de nós tem imaginação suficiente e às vezes a gente pode pensar que tudo aconteceu de forma um pouco hollywoodiana, cinematográfica. O céu se abrindo, as nuvens se afastando e as coisas assim um pouco espetacular. Bem, nós não sabemos como isso aconteceu. E isso seria, de repente, uma curiosidade que a gente não teria como saciar. Não tem como a gente, de repente, imaginar ou pensar, como eu brincava com as crianças na missa da manhã, que Jesus subiu como se fosse um super-herói. Thor, o homem de ferro. Não. Jesus não é um super-herói. Falava para eles, e eu falo para vocês, é obviamente. Ele é Deus. E o que significa que ele retornou para o Pai? Que ele ascendeu ao Pai? 40 dias depois da Páscoa, da ressurreição do Senhor, os relatos bíblicos nos mostram que Jesus subiu e retornou ao Pai. Primeiro ensinamento, consequência dessa festa da Ascensão. Ao final da sua missão, ao final da sua responsabilidade dada ao Pai, dada pelo Pai, ele que nasceu de Deus, encarnou-se no seio da Virgem Maria, viveu fazendo o bem, foi morto e ressuscitou e ascendeu ao Pai. A gente vê esse movimento de descida e de subida. Ao final da sua vida, Jesus, tendo cumprido a vontade do Pai, tendo obedecido ao Pai, retorna para o Pai. E o primeiro ensinamento, então, da festa de hoje, é que todos nós, todos, sem exceção, eu e você, retornaremos para a casa do Pai. Ai, dá até um frio na barriga. Sim, eu e você morreremos. E morreremos numa morte linda, se nós tivermos feito tudo aquilo que nos cabe e está sobre nossa responsabilidade de forma perfeita, boa, correta. O que quer dizer? Ao final da sua vida, ao final da sua história, depois de ter realizado tudo aquilo que devia realizar, Jesus sobe aos céus, Jesus volta para o Pai. Que cada um de nós possa viver uma vida na qual, no último suspiro que a gente tenha, a gente olhe para trás e fale: eu vivi bem, eu fui uma boa esposa, eu fui uma boa mãe, eu fui um bom padre. Falo isso para mim. Eu fui uma boa pessoa. De fato, Jesus foi descrito pelos evangelistas como aquele que passou a fazer o bem. De reservar uma boa mão, tendo atenção nossa, terminará e vive para suceder um. Não é apóstolo aí que paralisamos uma missão e uma responsabilidade de continuarmos, de construirmos o reino dos céus, o reino de Deus, aqui na terra. Portanto, quando o Senhor Jesus volta, ele deixa-nos uma missão e uma responsabilidade que vai além da paternidade, que vai além da... É a responsabilidade, poderia dizer, de edino de Deus. Quer dizer que, pelo batismo, precisamos iluminar o mundo, a atitude, precisamos ser terra, precisamos luz do mundo. E não podemos ser da igreja dentro dos quatro muros dessa paróquia. É necessário que o sal salgue lá fora. É necessário que a luz ilumine lá fora. É necessário que a gente esteja aí no mundo e o nosso modo de testemunhos cristãos. Podemos ficar falando do céu do que a solução para os problemas civis e sociais iam do céu. É necessário que a luz e os braços, as mangas e coisa. Direta ou indireta, temos responsabilidades e cada dia de ficar. Podemos ser em grupo social, como médicos, de fazer o bem, ajudar, se organizar, uma coisa, pessoas mais pobres. Ou até mesmo precisamos fazer algo. Nós sabemos, o rio não está fácil para ninguém, é uma violência muito grande. Eu e você, vítimas dessa violência. A nossa tendência é a gente pagar mais caro e blindarmos o carro. A nossa tendência é a gente colocar grades nas nossas portas, nas nossas janelas, pensando que fechando-se, a gente vai se isolar e os problemas vão ficar longe de nós. Mas de que adianta a gente blindar os carros? De que adianta a gente colocar grades nas nossas janelas se a gente compra mais barato o café, ali, 3 por 10, e a gente sabe que a procedência daquela mercadoria, ela é chocolate mais barato. Não só comprei, puxei a... Ou então, o gato da energia elétrica, o ponto da Sky. Mas eu estou protegido, blindado. Mas não é assim que se vive um cristão. Ah, mas padre, todo mundo faz. Minha mãe, como a tua mãe, dizia assim: você não é todo mundo. Você é meu filho. Você não é todo mundo, você é cristão. Desculpa dizer, você é cristão. E o cristão tem uma atitude, age de forma diferente. De idiota, passar para trás. Bobo, você é bobo. O que, que tem sair 10 minutos mais cedo? Se você vendeu ao teu patrão horas diárias de trabalho, 10 minutos que você não está trabalhando. Então não adianta. Vamos fazer as coisas certas, vamos fazer direito, vamos educadamente e cristamente respeitar as leis de trânsito, vamos fazer. E assim nós vamos repercutir a vida cristã. E nós vamos então testemunhar lá fora que somos cristãos. E nós não vamos ficar de braços cruzados pensando que as coisas vão ser resolvidas de baixo para cima. Ai, padre, mas isso é difícil demais. Eu não consigo. Eu não consigo ser padre também sozinho. A terceira consequência da festa de hoje é essa. Se a primeira é viver uma vida correta, em que a gente possa olhar para trás e falar, eu vivi bem a minha vida. Se a segunda consequência da festa de hoje é assumir a responsabilidade de edificar o reino de Deus aí na sociedade. A terceira consequência é saber que lá no céu, assunto ou aceso aos céus, está o nosso Senhor que intercede constantemente por cada um de nós. E na hora das nossas fragilidades e na hora das dificuldades, a gente pode e sabe que podemos contar com Ele. Na hora em que for difícil testemunhar a vida cristã, na hora em que for difícil ser cristão, a gente pode chegar até Ele e dizer, Senhor Jesus, vem em meu auxílio. Porque se o Senhor não vier com a sua graça, eu vou burlar as regras do trabalho. Eu vou compactuar com esses colegas que me querem tirar do caminho. Diferente daquilo que o Senhor espera de mim. A festa da ascensão do Senhor é que o nosso Senhor, que viveu entre nós, distante do Pai, entendo por cada um de nós, por mim e por você. Sozinho nessa missão, estou só na realidade, e essa resposta é um peso para mim, porque a vida condividida, ela é compartilhada com o Senhor, e portanto, na hora em que estiver testemunhar lá cristão, eu posso dizer, Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora, porque se o Senhor não vier em meu auxílio, eu vou cair, e eu não vou dar um testemunho correto, eu não vou ser um bom cristão. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa da ascensão não pode saciar a curiosidade de como é que ele subiu aos céus, como se fosse um super-herói. Isso não é. Nós sabemos que ele subiu aos céus. Ao final da voltou para o Pai. Que ao final da nossa vezes, por termos feito o bem. Por termos feito o bem não só entre nós e nossa na escola, na sociedade, fiquei o bem com que o de Deus. De repente, e tudo é difícil, e ser é o desafio, é um desafio, que a gente na certeza de Jesus, pessoa, alcançando as graças, necessita para edificarmos o Senhor hoje. Que a festa da Senhor não seja uma coisa realizada e apenas rememorada de ano a ano, mas a assunção, a responsabilidade, o assumir de uma responsabilidade de vida cristã aí fora. Deus seja edificado, assim seja. Vamos, que nós costume de fazê-lo. Nós rezamos dos credos dos concílios do Nismo, o concílio de Niceia e o de Constantinopla. Creio em um Pai do céu, de todas as invisíveis, creio em um só Senhor, Filho de Deus, Pai ambos, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele coisas foram, e por nós homens, nossa salvação, desceu dos céus e sem Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por crucificados, padeceu e o dia, conforme as Escrituras, e subiu à direita do Pai, e de novo há de vir em lugar, e não terá. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá do Filho, e com o Pai é adorado ou pelos profetas. Creio na Igreja, confesso e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Ao ser a ascensão dos apresentemos nossas preces, de modo especial, nova da salvação. Pela Igreja, para que continue fielmente no mundo, salvadora de Cristo, vivo testemunho da glória que nos espera, vamos ao Senhor. Papa Francisco, pelos bispos e por todos o Evangelho, para que nada santo, testemunhando a boa nova de Cristo, para que, iluminados pela sabedoria do Evangelho, sejam anunciadores da verdade que libertamos ao Senhor. Celebrando a semana da oração pela unidade, nos concentre mais da fé em Deus, que nos une e liberta, vencendo assim todos os que separam pessoas em nome das religiões ao Senhor. Mães, sejam na vocação que receberam de Deus, céu, ao Senhor. Rezemos as mães que ainda não são mães, não estão em processo, que a graça de Deus fortaleça, que elas não desistam, apesar de toda a burocracia no nosso país, que nossas console e prepare esse momento do vivem. Rezemos ao Senhor. Rezemos pelas vocações religiosas, pela perseverança dos seminaristas, pela santificação do clero, feitores do seminário, rezemos ao Senhor. Ao celebrarmos a ascensão do vosso todo o universo, proclamamos vossa em graça de anunciá-las em mente a todos os povos. Cristo nosso. Amém. Com esse vinho e esse pão, tudo que existe é o céu. Tudo que em meu coração vejo agora, essa oferta de amor, quero também te consagrar. Irmãs, para o Pai, tudo. Deus, nos apresentamos e admirável. Concedei por esta dons entre o céu e a terra, que nos eleve até a pátria, por Cristo nosso Senhor. Convosco, corações ao alto. Na verdade, a salvação de todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vencendo o pecado, Filho Jesus, Rei da Glória, diante os anjos maravilhados, ao mais alto dos céus, tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, o mundo e Senhor. Ele, esse princípio, subiu aos céus, não para a humildade, vamos bondade, cantando a uma só voz. Senhor é Santo, nossos louvores. Nós vos pedimos, Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas. Abençoai nossa oferenda. Agradecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Vosso servo, Papa, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Pai dos vossos filhos e filhas, e de circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Vos oferecem conosco este sacrifício por si, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que... Em união com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que o vosso Filho único elevou à glória da vossa fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, Pedro e todos os vossos santos. Concessar a vossa proteção. Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei os vossos eleitos. Dignai-vos o vosso Filho, Senhor nosso. Ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, e deu graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tuas mãos, deu graças novamente a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Deste anuncia a vossa morte. Memória da paixão do Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos ofereceis que nos disse o perfeito cálice da salvação. Ó Pai, esta, como recebestes a oferta de Abel, filho de Abraão e os dons de meu. Nós vos que ela seja levada à vossa presença, tá, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, os repletos de todas as graças do céu. Recebei-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal entre as mães já falecidas. A eles e a todos que foram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Barnabé, Vicente e Paulo, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, toda a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Espírito, a criança e a liberdade de filhos, digamos juntos: nosso, que estais santificado seja o nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas vós, misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os quanto vivendo a esperança vinda do Salvador. Os vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, que anima a vossa Igreja. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, assim, irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Galileia, admirados olhando para o céu, esse Jesus há de voltar do mesmo modo que o vi. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas de palavra serei salvo. Aqueles que receberam o sacramento da primeira Eucaristia prepararam pelo sacramento da confissão os demais espirituais em seus lugares. Outro Deus não há, tu és minha morada, a minha tua palavra, eu caminhei, verei quando quiser, pois estás aqui, tu estás no meio de nós, creio em ti, Senhor. Maria, Filho eterno e santo, homem paz, tu morres por amor, vivas em nós, unidade trina com o Espírito, e um dia sem o tornará e abrirás o reino do céu. Fora, outro Deus não há, tu és minha paz, pode nada nesta vida nos separar, em tuas figuras te namorarás, e no perdão me verei, ó Senhor da vida. Sempre em ti, Filho Salvador, eu espero. Se tu te amasse sobre nós, por um caminho luz, uma fé se vem levar. Tu te doava e vezes já nós tu e Maria, Filho é tanto fiz em nós, unitrina, Espírito e o Pai sempre tornar e ao céu. Minha força, outro Deus não há, minha paz, aliade, nada nesta vida nos separará, em curas minha vida. Creio sempre em ti, Deus. ti, Santo amor, e novo de mil carros nos conduzirá por mil estradas. Andarmos nós, qual semente nos levará? Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar para os avisos dessa semana? São alguns que eu gostaria de chamar a atenção de forma especial. Na próxima quarta-feira de maio, acontece a recorrência dos 200 anos de ordenação sacerdotal de nosso fundador, São Ote. Por isso, nós vamos ter uma missa divina às 19 horas, aberta a toda a comunidade, com os palutinários, aqueles que estiverem presentes, pelos 200 anos de ordenação sacerdotal do fundador. O dia de hoje é sempre dedicado à Rainha dos Apóstolos, Senhora que espera, junta será comemorada às 4 horas da tarde, culminando com as 18h30. Quem desejasse, de repente, estar conosco, a Palotina, no seminário, vai ser. E no dia 27 de maio, aqui na nossa igreja, o Mariano do Coral da Divina Misericórdia. Ele acontece às 6h15 da tarde. Antes da missa, portanto, da missa da noite. Aqui nas suas agendas, no dia 20 de maio, o recital mariano do Coral da Divina Misericórdia. E eu gostaria agora de pedir que o Leandro viesse aquela capela e a rifa, ou enquanto fez uma rifa dessa capela de Nossa Senhora das Graças, então nós vamos agora falar, não é? Alguém que está presente aqui ou num dos horários de missa. Vamos ver quem é o ganhador. O número 5, bem baixinho. Sim, é o Rodrigo Nunes. Rodrigo Nunes foi o ganhador. Entrar em contato com ele, então. Muito obrigado, então. O Movimento Eucarístico fez uma singela homenagem para acompanhar esse momento lindo. Companhia. Eu ia play. Pode. É mais a minha vontade. Todo mundo. Vida. Isso mesmo. Você é? Dos momentos. Cadê? É meu. Eu te agradeço a Deus. Eu te amo. Oh. Mãe desses fiéis, subirem até o altar, bênção especial. Gostaria que todas vocês viessem. As mães que adotaram também, as mães idosas, todas as mães, por favor, pode subir aqui, fica bem à frente aqui. Nós gostaríamos que todos nós ficassem em pé. E no folheto, na última página, tem uma pequena oração no Dia das Mães. Vamos rezar, nós todos juntos. A Fátima vai rezar a parte representando as mães. E eu vou fazer sagrado às nossas mães. Queremos vos apresentar nosso louvor e nossa gratidão pelo dom da maternidade. Graça vos damos pelos filhos que vos recebemos. Graça vos damos pelas vidas amorosamente confiadas. Graças vos damos por aquela que nos como mãe, né? Recompensai a tua dedicação. Para junto, Senhor, bênçãos. Amém. Faço uma bênção especial para elas agora e depois para toda a comunidade. O Senhor esteja com a Virgem, da uma de aqui presentes. A bênção faz ao coração que às vezes fica ando. Traz aquela sabedoria necessária, consolo e de conselho. Marido e filhos têm necessidade. A bênção que tem cura de toda a dor, doente, que muitas vezes acabam roubando o vigor da mãe. Quando mais necessita, pedimos, Senhor Jesus, que a tua graça dê saúde a uma delas e que o coração de cada uma possa ser preenchido por teu carinho, serenidade. Isso nós te pedimos, Senhor Jesus, por Maria, sua mãe, vontade do Pai, que sois Deus com o Pai Santo. Amém. Abençoe, Filho e Espírito Santo, enquanto cantamos a elas. As nossas mãos foram abençoadas porque o Senhor. As nossas mãos foram abençoadas porque o Senhor já derramou o seu amor. E hoje já derramou o seu amor. Hoje já deu seu amor. Agora eu pergunto aos filhos, qual é a mãe mais bonita? A minha? Ah, gente, não tem jeito. A tua, de quem? Qual é a mãe mais bonita? Uma salva de palmas para as mães todas. Senhores, espíritos vos acompanhem. Mães. Aqui avança como a dor, temível exército para brilhante o sol e como a lua. Espírito,